agora aqui na Antena Web, Antena News. A seguir, não perca Antena Radical. Boa noite, bem-vindos ao Antena News. As alterações no setor dos transportes vão acontecer em fevereiro. Entre as medidas que o Governo quer implementar estão o aumento do preço dos bilhetes e a redução de carreiras e do metropolitano. Dentistas, fisioterapeutas e enfermeiros são as profissões que estão em maioria quando se fala de imigração em Portugal. Polémica no jogo Sporting Moreirense. O clube de Alvalade ainda não ganhou em 2012 e Bojinov foi alvo de um processo disciplinar. Quando a noite começa, ele abre as portas para nós e o mundo. Quando a semana finda, é ele quem principia. Direto e sem meias palavras, todas as sextas-feiras às 8h30 da noite, a Antena Web transmite Nós e o Mundo. Um comentário de Carlos Bonaparte sobre nós e o mundo. Desempregado vai receber menos dinheiro e durante menos tempo. A medida foi aprovada juntamente com outra que prevê que os trabalhadores a recibo verde passem agora a ter acesso ao subsídio de desemprego, o que na lei atual não acontece. O tempo mínimo para ter acesso ao subsídio de desemprego passou de 9 meses para 5. O valor máximo deste subsídio passou agora para os 1.048 euros e quem não conseguir arranjar trabalho nos primeiros 6 meses vai perder 10% do valor que recebe. Além disso, quem ficar desempregado e tiver mais de 50 anos de idade e 20 de carreira estará protegido pela nova lei. Estas alterações foram aprovadas ontem em Conselho de Ministros e faziam já parte do memorando de entendimento com a Troika. As medidas foram anunciadas pelo Ministro da Segurança Social, Pedro Mota Soares. O líder da CGTP, Carvalho da Silva, diz que não há problemas entre as duas centrais sindicais portuguesas, explicando que o único problema é com o líder da UGT, João Proença. O líder sindical da CGTP continua a dizer que o que existe é um disparate que foi dito por João Proença e que não pode passar em branco. Recorde-se que João Proença disse que a UGT tinha sido abordada por altos responsáveis da CGTP que pediram à UGT que se mantivesse na negociação e chegasse a acordo com o governo sobre as novas leis laborais. Médicos, dentistas, enfermeiros e fisioterapeutas. Estas são as principais profissões que as empresas de recrutamento de trabalhadores qualificados procuram em Portugal. Só em 2010, a Ordem dos Enfermeiros diz que o número destes profissionais que emigrou duplicou em relação a 2009. A partir deste fim de semana e durante um ano inteiro, Guimarães é a capital europeia da cultura. É a terceira capital portuguesa que obtém este título, mas a candidatura e a preparação do evento estiveram envolvidas em polémica devido aos salários milionários da administração da fundação responsável pelo projeto. O debate quinzenal do Parlamento foi marcado pela questão do acordo sobre as novas leis do trabalho. O Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho sublinhou que era necessário um compromisso sério, mas a oposição diz que não está satisfeita com o acordo, porque afirma não encontrar nele quaisquer medidas para fazer crescer o trabalho e a economia. Além disso, a guerra entre as duas centrais sindicais, CGTP e UGT, foi também tema de conversa. O Governo já decidiu aplicar as novas medidas no setor dos transportes a partir de fevereiro. Os preços dos bilhetes e passes vão subir e a Carris e o Metropolitano vão sofrer alterações. O Metropolitano à noite vai perder carruagens, circular menos vezes e a uma velocidade mais baixa, fora das horas de ponta. A Carris vai ver suprimidas algumas carreiras, entre as quais o 790, o que causa a indignação de muitos utentes, porque, segundo explicam, é uma carreira muito usada que atravessa os principais centros urbanos de Lisboa e que serve faculdades e hospitais, além de servir muitas pessoas que trabalham em horário noturno. Pedro Passos Coelho reuniu-se ontem ao jantar com Angela Merkel em Berlim. O primeiro-ministro sueco e o chanceler austríaco também estiveram presentes nesta reunião informal que serviu para preparar a próxima cimeira em Bruxelas, onde devem ser discutidas novas medidas para evitar o sobreendividamento dos países da zona euro no futuro. O Sporting empatou ontem com o Moreirense a um golo. O jogo contava para a Taça da Liga e o Sporting até marcou primeiro por Diego Capel, mas depois o Moreirense empatou. Bojinov foi, no entanto, o protagonista do jogo. Quando faltava poucos minutos para terminar o jogo e já no tempo de descontos, o Sporting ganhou um penalti e Bojinov empurrou Matias Fernandes para ser ele a marcar. Acontece que falhou e o seu comportamento vai ser alvo de processo disciplinar. Até o processo disciplinar estar concluído, o jogador está impedido de frequentar o estádio e a academia de Alcochete. Hoje mesmo, Bojinov já não compareceu no treino com a equipa. Boa noite, obrigada por nos ter acompanhado em mais um Antena News. Ouça de seguida na Antena Web o Antena Radical com o Nuno Pereira.